uma dúvida muito interessante mesmo sobre a explicação, até dos teólogos, né, do que seria Deus, Deus, como, onde, quanto. Então, eu acredito que se deva ter uma noção, principalmente com uma característica materialista. Não nas características espirituais, mas do que eu posso entender, mais ou menos que matematicamente, bastam duas palavras, duas só, para definir Deus. O Eterno e o Criador. Ora, o Eterno, pronto, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. E nós estamos muito acostumados a que tudo tenha que ter início, meio e fim, como eu, como você. Mas Deus é exatamente algo tão fantástico. Não tem. Sempre existiu, existe, sempre existirá. Simples assim. E o Criador. Tudo, tudo, o universo, tudo. Deus é maior que o universo. Então, Ele criou o universo. Quando? Não tem tempo. Essa ideia de tempo são as nossas muitas limitações. Eu quero o daqui a pouco, eu quero que não demore. O universo é o universo, é o universo de espaço, universo de tempo. Enfim. Quando eu era garoto, muito interessante, era muito mais complexo explicar Deus. Um velhinho, barba branca, uma bata branca, um cajado, pendurado nas nuvens. E aquilo parece que fazia sentido, porque todo mundo via Deus assim. Parece que era mais complicado, mas era como a gente tinha que aceitar. E naquela época tinha a religião, a gente tinha até um certo critério de especular, perguntar. Mas, no meu entender, hoje, depois de ter pensado no assunto, durante muitos anos, eu chego a essa conclusão. O Eterno Criador, pronto, criou tudo, criou a matéria, criou a energia, criou a vida. A vida é muito complicada, muito complexa, e o Criador deve ter tido um trabalho tremendo para inventar a vida. Mas aí está a vida. E eu procuro me referir à vida tridimensional. Essa vida que nós temos contato a cada momento, eu não vou discutir a questão da vida em quarta dimensão, quinta dimensão, porque eu realmente não tenho esse conhecimento. Agora, a gente vê que há partículas que não entendo bem por quê, não vinham sendo estudadas quando nós fizemos o nosso secundário, nosso primário e até faculdade. Porque, por exemplo, quark. O quark não apareceu no meu tempo de estudo. O bóson de Higgs. Dizem que o bóson de Higgs tem um tempo de existência de fração de segundo ou coisa parecida. É coisa muito moderna. Os neutrinos. Então, foi-me me ensinado recentemente que os neutrinos estão vagando pelo universo em todas as direções, estão passando por dentro da gente, estão passando por dentro dessa matéria toda, dessas paredes, né? E como se nada houvesse na frente deles. As ondas gravitacionais. Eu já ouvi até uma diletância em que alguém dizia que as ondas gravitacionais são o combustível dos discos voadores. Bem, eu não estou procurando contrariar nada, não. Cada um tem o seu conhecimento. Eu vejo, no entanto, eu fui recente, ontem ou antes de ontem, numa gravação muito interessante. O palestrante afirmava e demonstrava em fotografias e que existe uma rede de túneis subterrâneos sobre toda a crosta terrestre e que por ali passam trens, eu nem sei se aviões, mas trens e navios e submarinos, uma rede de túneis, uma coisa fantástica. Eu tinha visto na televisão, tem um programa na televisão que explora essas ideias de objetos voadores não identificados. E ali eles falavam sobre essa alguma coisa semelhante, uma rede de túneis e até cidades subterrâneas, mas estava esse imbróglio estaria usado por entidades de outra dimensão, que não a nossa. Eu não sei o que dizer, quarta dimensão, quinta dimensão, não sei. Mas seria uma dimensão que não a nossa. E isso nos dá também, recentemente, numa revista de caráter científico, de fonte americana, e eles lá têm uma ciência avançada. Então, falavam no muon. Muon. O que é o muon? O muon é um elétron 200 vezes mais pesado do que o elétron que nós conhecemos. Ali naquela reportagem, afinal não dizia para que serve esse tal elétron pesado. Eu fico imaginando que seria um desequilíbrio, pois se o elétron tem que ter um determinado fator no átomo, então ele tem que ter um peso, ou seja, alguma coisa que o posicione de acordo com o núcleo. Agora, se aparece um elétron 200 vezes mais pesado, interessante, de qualquer maneira, é alguma coisa nova. É mais uma partícula, o muon. Muito interessante. E nós temos esses estudos todos, coisa muito de... interessante, nessa revista, eles falavam do que eles descobriram um meio de produzir carne de frango. Não é brincadeira, não. É mesmo a carne de frango, e que hoje sairia a R$150 o quilo, e que é exatamente igual à carne de frango. Só que, talvez daqui uns 10 anos, eles tenham fábrica enorme para produzir em grande quantidade. Não sei se será conveniente, porque a gente iria evitar essa matança desses animais. Em compensação, como é que nós vamos exportar? Até nós temos uma fábrica dessa, nós vamos ficar importando carne artificial de frango. E para exportar, como é que ia ser a nossa produção de carne de frango? E, de qualquer modo, eu fico aqui pensando assim. Talvez mexendo num vespeiro, um bom companheiro da alta galera deixou ali, ao menos escreveram que foi ele que... É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. E um rico ir para o reino do Senhor. É uma afirmação séria, considerando quem veio essa afirmação. Mas adiante ele faz uma fábula em que ele conta a história do pobre que vivia das migalhas da mesa do rico. Ele morre e vai para junto do Senhor. E o rico, amigo dele, com certeza, ou talvez nem muito amigo, morre e vai para o inferno. Ora, parece que aí o rico não teve nem oportunidade de julgamento, foi direto para o inferno. E de lá ele grita lá para o amigo, lá junto do Senhor, traz uma aguinha aí, porque aqui está muito brava. Aí o amigo diz de lá, como eu vou levar água? Muito distante, não tenho como. Aí ele replica com uma frase que me parece que é mais séria. Então vai avisar. Vai avisar ao meu irmão que não faça a mesma coisa que eu fiz. Olha, o que se depreende é que não seja tão egoísta, não seja tão ambicioso, nem seja avarento. Lá de cima, uma voz muito importante responde: ô cara, se eles não ouvem os vivos, como vão ouvir os mortos? Eu quero lembrar que eu sou materialista, hein? E o conhecimento, porque eu estudei teologia. Então, eu posso até complementar assim: aquele que tudo tem, cada vez mais lhe será dado para que mais tenha. Daquele que nada tem, o pouco que tem lhe será tomado. Estou mexendo em desespero. Mas é assim que eu vejo o desenrolar dos acontecimentos. Hoje, nós vemos esse descontrole da atmosfera, em que ventos de alta velocidade, estragos tremendos. É só você ligar aí a tela da televisão, tem a árvore amassando o carro à vontade. E gente também. O aquecimento global parece que não há como negar. As condições são postas e impostas. Dizem que lá governos relacionados lá com a ONU, União das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, e eles até já dispuseram grandes volumes de meios financeiros para financiar essa luta pela normalização da possível ou não das condições atmosféricas. Não sei. Talvez seja possível. Mas, de uma maneira ou de outra, eu quero confessar que, em sendo materialista, eu me sinto muito confortado e muito, assim, alegre até de poder participar desse nosso grupo de médiuns que tanto tem boa relação com a galera lá de cima como a galera lá de baixo. Falam até que o moço lá de baixo não é muito camarada, ou talvez até fosse malvado. Mas o que está escrito lá, e isso eu li, o homem é mau. Realmente, há coisas que o homem faz que parece que não seria razoável nem de gente lá de baixo, nem de gente lá de cima. Feminicídio. Então, a cada 10 minutos, se mata uma mulher de maneira covarde. Ela está desarmada, o sujeito armado, Bom, e outro dia eu assisti uma reportagem, um sujeito na calçada, assim, numa calçada de uma rua qualquer, num lugar qualquer no Brasil, ele está fazendo qualquer coisa com, não sei se uma caixa, uma coisa assim, e o cachorro vem para perto dele, abanando o rabo, talvez imaginando que vai ganhar alguma atitude. O cara tira um revólver e mata o cachorro, da maneira mais covarde que eu possa imaginar. Daí está lá escrito, o homem é mau. É mau. Agora, eu não acredito que o demônio tivesse coragem de fazer uma brutalidade dessa. Eu acho que isso é exclusivo do homem. Quanto à questão de contatos imediatos do terceiro grau com personagens de outra dimensão, comumente chamados de espíritos, e isso em todas as religiões se encontra. Eu acho que é muito interessante, muito interessante. Eu vejo assim como uma grande conquista, porque nós, materialistas, estamos engessados. Uma vez eu encontrei acho que ele até era coronel, lá na praia, e me apresentaram e fomos passeando pela praia, e ele se identificou como professor de física do Colégio Militar. Isso há muitos anos, talvez anos. 50 anos atrás, há 40, por aí. E ele era espírita. E ele defendendo as ideias religiosas dele. E eu, com o que ainda vinha dos estudos lá do secundário, que na época era ginásio, científico, e muitas teorias de física e química, mas eu procurava dificultar as alegações dele, não porque eu fosse contra lá a religião dele, mas porque eu tinha aquele conhecimento que contrariava, até que ele me disse uma frase que detonou a minha posição. Matéria não existe. Pois se eu defendia tudo que era contrário àquelas. Mas aí, eu lendo também, então fui entender que tudo é energia. E até o que nos parece assim tão sólido é uma forma de energia. Eu acredito que eu continuo aprendendo. Aprendi lá, aprendi antes e aprendo cá. Ou seja, se nós não tivéssemos os 5 sentidos, jamais entenderíamos essa parede. E se nós não tivéssemos essa massa, que é o nosso corpo, e tivéssemos só um espírito que ele que ele declara, que ele, e que os espíritas todos falam em espíritos, e até outras religiões. Nós não reconheceríamos essas paredes. Nos seria permitido passar através de paredes. Nós fôssemos energia e essas paredes são apenas o que nós vemos como massa. Seria uma forma de energia. Bem, nós estamos hoje falando assim de assuntos que nós temos discutido, conversado, e tenho certeza que eu sou minoria. Eu defendo sempre a ideia materialista. E chego a imaginar que eu não passo de um materialista cristão. É, sem dúvida, uma afirmação inusitada. Ah, eu gosto muito desse termo, inusitado, que não era usado até pouco tempo e agora se tornou comum. Todo mundo fala de inusitado. O que era incomum passou a ser inusitado. É. E talvez pelo desenvolvimento da nossa língua seja interessante. E no português nós temos realmente palavras muito interessantes. Quem ouviu falar em hirsuta? Hirsuta. Hirsuta quer dizer cabeludo. Ora, se eu jamais iria falar que alguém é hirsuta, veja, cabeludo é um elogio. Mas é a nossa língua. E, voltando para o nosso tempo e as nossas condições mais restritivas, eu acredito ainda que há outras frases assim mais abrangentes. Tem uma muito interessante que eu tirei lá do grande livro. Eu fui aprender lá. Batei, batei, abrir-te-vos-á. Pedi, pedi, dar-te-vos-á. Eu nem sei se pessoas religiosas conhecem esses pequenos detalhes. Estão lá escritos. Estão lá, no grande livro. Não estou chutando, não. Está lá. A nossa doutora aqui é conhecedora em profundidade do grande livro. Teria mais alguma frase que esteja lá, do nosso grande mestre, e que nós possamos trazer, e que nós possamos trazer para os nossos amigos e amigas? dentro dessa frase que ele colocou, batei, batei, pedi, pedi, aí a gente tem que analisar o que, que a gente vai pedir, em que porta a gente vai bater. Aí agora eu devolvo para tu. Talvez eu tenha alguma dificuldade de me expressar, mas eu estou procurando o ponto de vista da vida do cotidiano. Porque é aquele que vem à janela do nosso carro e para pedir alguma coisa, uma ajuda. Então, eu acredito que é esse momento que eu já deveria ter previsto, que agora tem pedinte para todo lado, tem gente dormindo na calçada, tem gente sem alimentação, e aí eu tenho que ter aquelas notinhas de R$2.000, R$2.000, perdoem o mil réis, porque eu sou do tempo do mil réis. E se nós não ajudarmos, quem ajudará? Como? Com quê? Felizmente, eventualmente, parece que não. Se não nesse sábado, será no outro. Eu não tenho uma informação última de que nós vamos aqui preparar dezenas de quentinhas para distribuir pelos nossos irmãos famintos. E dentro desse meu ponto de vista, eu diria, vamos nos unir, vamos todos nos unir e vamos ajudar. São muitos milhões de famintos, são muitos milhões sem recursos. Obrigado, gente. Nós nos vamos encontrar ainda.